Olá pessoal, no ar mais um Nextcast e tentando ler o próximo capítulo, eu sou Fábio Teixeira. Meu Windows, ninguém sai. Os MacFags estão desmaiados. O cara recita um poema. Como assim, o Fábio, gente? Não pegou a referência. Eu acho que, cara, e eu que tava perdido no último Nextcast. Fala pessoal, não falando mais coisa com coisa, às 2h20 da manhã, aqui é Bruno Plefkin. Utilizando meu HoloLens para editar o podcast em 85 dimensões e meia, Felipe Machado no ar. É isso aí, galera, estamos no ar com mais um Nextcast e dessa vez o assunto é óbvio, né? Aconteceu na semana passada aí a apresentação do Next Chapter, né? O novo capítulo do Windows, a Microsoft mostrou aí o que pretende com o Windows 10 e além de algumas outras novidades legais, como o Felipe brincou aí do HoloLens. Então a gente vai discutir tudo sobre essa apresentação da Microsoft nesse Nextcast. Então direto para o bloco de feedback para depois a gente ir para essa discussão gostosa. Bora! Fala galera, estamos aqui na leitura de e-mails, comentários, cartinhas e qualquer coisa mais que você enviar, falando do Nextcast. Nesse caso, a gente está falando do Nextcast anterior, que a gente falou sobre tecnologias do nosso tempo, a gente falou sobre celulares, sobre computadores, sobre videogames, sobre MP3, sobre fita, o Fábio falou só até sobre vinil, porque ele é velho, e falamos sobre tudo isso no último Nextcast, que não contou com a participação do Arles, que é quem tá aqui pra comentar comigo esses e-mails. Então, dessa vez o negócio vai ficar bom porque eu tô aqui. Aham, ele acha, né? Mas antes da gente falar dos e-mails, a gente gostaria de falar um pouco do que a gente mudou aqui no VNext. Se você entrar agora no vnext.com.br, você vai ver que a gente tá com uma marca diferente, a gente tá com um layout do site diferente e, além disso, a gente está com uma mudança editorial diferente. A gente, nos últimos meses, a gente não conseguiu, por exemplo, postar todas as notícias do mundo Microsoft, tudo mais, cobrir tudo isso, porque isso demanda muito tempo, demanda muito trabalho, e a gente faz o Venex porque a gente gosta. Todo mundo tem o seu trabalho, sua vida normal, sua vida cotidiana, família e tudo mais. E a gente decidiu trabalhar hoje, agora, com um conteúdo mais abrangente. A gente vai puxar mais, assim, falar não só sobre notícias, a gente vai falar sobre o que acontece e assim, editoriais, a nossa opinião sobre determinados assuntos, algumas coisas mais técnicas e também algum material em vídeo, em áudio. O VNext Live, que a gente teve o primeiro aí nesse último sábado, que é uma nova forma que a gente está encontrando de interagir com vocês ao vivo, e a gente ainda está definindo qual vai ser a data e tudo mais, mas é algo que a gente já começou a trabalhar, já está pensando, já tem alguns meses e finalmente entrou no ar. Acho que a nova visão, se eu conseguir resumir isso, a nova visão do VNext hoje não é ser um site que vai dar a notícia primeiro, e nem de ser um site que vai dar todas as notícias. A gente quer ser um site que vai trazer um conteúdo relevante com um diferencial, que é a nossa opinião, que no meu caso não é lá grandes coisas, mas a gente quer trabalhar com conteúdos que sejam mais duradouros. Então o nosso foco vai ser editoriais, no caso o Nextcast, que já existe há um bom tempo. A gente quer focar em review de produtos, a gente quer focar em várias outras coisas que faça com que o conteúdo dure mais e que não seja algo descartável, tipo, semana que vem você já entra no VNext e já está tudo desatualizado porque as notícias já passaram. Então, o nosso foco hoje é gerar conteúdo voltado para o mundo Microsoft. É gerar conteúdo que interessa a você que é fã da plataforma e que gosta. E não ficar acompanhando toda a notícia e todos os aplicativos que são lançados, porque, infelizmente, a gente não dá conta de tudo isso. E no caso a gente tem o nosso site parceiro, que é o Windows Team do Alexandre, que faz isso muito bem. E você pode acompanhar o VNext e o Windows Team, que você vai estar bem servido e bem informado. Inclusive, se você está acompanhando, está ouvindo esse Nextcast pelo Windows Team, seja muito bem-vindo. A gente espera a sua participação. Todos os Nextcasts, siga a gente lá no Twitter, que é o VNextBR, no Facebook, que está VNext Brasil. E pode mandar um e-mail também pra gente que falando sobre o feedback desse Nextcast que você vai ouvir, sobre o site, sobre tudo, que é o nextcast@venext.com.br, que a gente está preparando várias coisas ainda. A gente quer muito ouvir o feedback de vocês sobre esse papo que a gente vai ter agora sobre o Windows 10, que foi um puta evento bacana, que tem muita coisa que a gente ainda está matutando, pensando e idealizando na mente ainda, e várias outras coisas que ainda vão surgir que a gente está trabalhando, e a gente quer ouvir a opinião de vocês até para ajudar a gente a pensar melhor nisso. Mas acho que é isso, né? Então agora vamos para o primeiro e-mail, que é do nosso amigo e leitor fiel, o Luan Oliveira, que agora está assistindo Guerra dos Tronos, espero que ele esteja gostando. Bom, ele diz assim, e aí galera, beleza? Beleza. Queria começar batendo palmas pela participação fantástica do Felipe 2 nos comentários. Eu também achei assim, que o segundo Felipe é melhor do que o primeiro, e quem sabe, esperamos que ele volte no futuro próximo. Eu sou tão sinistro que eu tenho duas pessoas que participam dentro do meu próprio corpo, eu e meu alter ego. A gente descobriu que é o Felipe 2 que usa o Tinder. É, não é o Felipe 1 o oficial não, é o 2 só. Olha lá, continuando aqui. Ele diz assim, como vocês comentaram sobre o Discman e o Walkman, lembro exatamente quando eu queria comprar um e era R$80. Como vocês sabem, R$80 naquele tempo era coisa pra caramba. Lembro do pessoal andando pela rua com aquilo na mão, se achando. Não lembro muito bem do meu primeiro PC, só lembro dos seus grandes 256 de RAM e seu incrível HD de 4GB e o leitor de CD vindo da loja do seu Windows 98. Olha só, como eu não participei da gravação, eu tenho que falar do meu primeiro PC, que era muito melhor do que esse do Luan. O meu computador era um 486, o processador tinha 50 MHz, ele tinha 12 MB de RAM e o HD de 500 MB. 500 Nossa. MB, menos que um era CD. Era o que, Windows 1.0? Era o Windows 95 Nossa. Que rodava. Não sei como, mas enfim. Ele continua assim. Comprava aqueles jogos que vinham nas revistas na banca e o PC rodava todos por ser bom pra época. E quando a net discadona conectava a 48 kbps e o download rodava 5.2 kbps, baixava um anime de 50 MB por noite. Ao contrário de vocês, sobre o problema do som da discagem da net, eu baixava os discadores da Oi e IG e desligava os altos falantes no discador. Tentava evitar ao máximo uma surra dos meus pais para ficar até tarde conectado. Garoto esperto. Ele tem cara de que ficava até de madrugada na Band para assistir Emanuele. Certeza. E eu tenho certeza. Ele nunca ouviu a voz de Emanuele. Ele só viu o vídeo. Tem esse detalhe também. Vamos lá. Entendeu só agora, né? Essa foi a melhor, velho. Vamos lá. Ele continua assim. Nessa parte eu estou com o Felipe. Sempre achei que Sonic é melhor que Mario. E vocês dois, eu tenho que dizer que vocês dois estão errados, porque Mario Sonic é melhor que Sonic. Meu coração pra sempre. Cala a boca, Mario é melhor. Pois o meu primeiro videogame foi o Mega Drive, que vinha com um cartucho de 10 jogos. Era viciado no Sonic the Hedgehog 1, 2 e 3. Alguém já jogou o Shinobi Golden Axe? Eu já joguei o Shinobi e achava uma bosta. Olha. Eram fodas, mas nada superava o glorioso Street of Rage com Adam, Axel e Blaze. Sim, eu lembro. Mas depois os dois colocaram o molequinho e o velho robô azul. Infelizmente não tenho mais o console, mas tenho algumas fitas como lembrança. Linda época. Luan, abraço pra você, continua ouvindo a gente e a gente espera o seu feedback sobre o novo site, sobre tudo que vai mudar no VNext. E o segundo comentário que a gente vai ler agora é do Júlio Chacal. Ele mandou assim. Olá galera do VNext, vocês tocaram o tema certo. No Nextcast falaram sobre o meu primeiro Nokia. Eu perguntei pra minha mãe essa semana sobre o meu primeiro celular. E ela não só achou o meu primeiro Nokia, como também achou um Panasonic, Samsung, outro Nokia e, pasmem, um Walkman da Sony. Caramba. Nossa, e tudo funcionando, bizarro. foi uma volta ao passado. Gostava muito de curtir Legião Urbana e cantar Faroeste Caboclo do começo ao fim e tirar ondas com meus amigos que não sabiam a letra. Porque seus amigos eram normal, né? Música chata do cacete, pelo amor de Deus. É verdade. Cara. É. Mas enfim. Sempre tinha aquele moleque chato que chegava com violão pra cantar Faroeste Caboclo e se achava, e todo mundo achava babaca. É. Júlio Chacal, você deve ser um desses. É, ele chegava com o violão assim, tava todo mundo lá conversando e tal, aí ele chegava, agora eu vou chegar e vou pegar as menininhas tudo. Aí pegava, começava a tocar Faroeste Caboclo do começo ao fim, aí quando ele acabava não tinha mais ninguém, que todo mundo foi embora pra casa dormir. É. Mas enfim, ele falou assim, pendurava aquele trambolho na cintura e saía tirando a maior onda. Tive um Walkman que gravava e também era muito comédia. Eu tive também um desse Walkman, era bacana, cara. Mas enfim. Era um amarelo? Grandalhão. O amarelinho. Eu tinha um amarelinho. Eu tinha quando já tava na época do Discman, quase no MP3, que minha avó me deu, quando já era barato, né? Eu era um molequinho. É, no caso, se fosse o Bruno, ele tinha antes de ser lançado. É, ele tinha um protótipo. E ele completa assim, eu tenho saudade desse tempo e não das tecnologias, mas era o que tinha na época e tenho certeza que traziam mais diversão que as tecnologias atuais. Ah, não posso esquecer da minha mãe, que fazia a gente decorar meio que sem querer todos os discos de vinil do forró dela de tanto escutar. Dentre eles o clássico Talco no Salão pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Imagina que desgraça é essa, cara. O cara cantava Faroeste Caboclo. Acho que eu sei que música é essa, Talco no Salão. Ele cantava Legião Urbana na escola e ouvia Talco no Salão em casa. Que vida, hein? Pois é. Mas enfim, ele termina assim com um abraço, galera, e muito sucesso com o Venex e rumo à quinta temporada de Game of Thrones, The Winter is Coming. É nóis, brother. E mandar um abraço também pro Anderson Marques, pro Eliezer José. E teve muito mais gente que deixou comentário lá, mas acabou que na hora que a gente foi puxar os comentários, estava correndo a migração do Windows Phone Brasil pro Windows Team. E os comentários sumiram e a gente não tem o nome de vocês, mas a gente leu antes de desaparecer. E é isso que importa, vocês estão nos nossos corações. É, e assim, realmente mandem comentários, a gente gosta muito de ouvir, de comentar, de... Se vocês discordarem do nosso ponto de vista, podem mandar, a gente vai ignorar... Bom, brincadeira, a gente vai gostar de ouvir o ponto de vista de vocês. E você pode mandar tanto lá no post que vai estar esse Nextcast postado, tanto no VNext, no Windows Team, tá no iTunes esse podcast, ele tá também no Podflix, tá no SoundCloud... E também você pode mandar um comentário da maneira mais clássica e prática, que é pelo e-mail, que é nextcast@venext.com.br. E é mais ou menos isso, e segue aí com a gente pra gente comentar bastante aí sobre o Windows 10. Só uma coisa, se você quiser que o Felipe 2 volte, deixa aí nos comentários também. Eu acho difícil alguém querer, porque eu acho que se um meu já enche o saco, imagina dois, hein? Um Felipe incomoda muita gente, dois Felipes incomodam muito mais. E é com esse poema lindo que a gente vai pro nosso bloco principal do evento. Partiu! Bom, pessoal, estamos aqui no nosso bloco principal do Nextcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Windows 10 e os planos da Microsoft sobre o Windows 10. Eu vou chamar o Felipe aqui, ele vai dar uma comentada por alto sobre o que aconteceu, as notícias apresentadas no evento, né? Mas o foco desse Nextcast não é detalhar notícia por notícia. Tanto que a gente teve um novo programa, o Next Live, né? Que quem acompanhou aí conseguiu ver lá no YouTube, que é o nosso programa ao vivo sobre notícias aqui no novo site do VNext, que vocês estão descobrindo agora, e lá a gente detalhou essas notícias passo a passo, então quem quiser saber mais, dá uma olhadinha aí, o link tá aí no post, né, vê o nosso Next Live lá, que a gente vai comentar as notícias apresentadas pela Microsoft. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a estratégia que a Microsoft tá pensando com esse novo Windows dela. Em que ponto que a Microsoft quer chegar, mas para situar quem não viu o Next Live, quer ouvir o Nextcast e não quer parar um pouquinho para ver, a gente vai dar só uma pontuada por alto aqui, primeiro nas notícias que foram apresentadas nesse evento, né, para o pessoal saber do que a gente está falando. Felipe, conta aí para a gente, o que a Microsoft apresentou no evento dessa semana? Olha, a primeira coisa que o Terry Marison falou... Terry Myerson, rapaz... Enfim, o tio Terry lá, ele falou, foi que agora, assim, na verdade foi uma confirmação de um rumor que todo mundo já estava esperando, mas é melhor ainda ouvir isso de maneira oficial, que o Windows 10 vai ser de graça, ao menos no primeiro ano, para usuários de Windows 8.1, Windows Phone 8.1 e Windows 7. Ou seja, praticamente todo mundo poderá utilizar o Windows 10 de maneira gratuita. Algo menos que... o Bruno. É. Oh. Porque o Windows RT morreu. É, basicamente, meu... a mesma história que aconteceu no Windows Phone 7.8, que quando atualizou para o 8 e o Windows Phone 7, quer dizer... O Windows Phone 7 ficou 7. Meio a ver navios. Né? Que aí só ganhou o Windows Phone 7.8, que ganhou uma atualização estética. É basicamente o que provavelmente vai acontecer agora com o Windows RT. Mas aí a gente ainda não tem todos os detalhes disso daí. O que teve de mais novidade? A Cortana, como é esperado também, chegou pro desktop e aí ela vai te ajudar com previsão do tempo, placar de esporte, mapas, pesquisa e tudo mais que você quiser. Além disso, a gente tem também, finalmente chegou o Continuum, que é aquela parada que faz quando você utiliza num tablet, a interface do Windows 10 é uma, e quando você utiliza no modo desktop é outra. Isso é voltado principalmente para aparelhos como Surface Pro 3, né, que pode trabalhar das duas maneiras. E no desktop foi mais ou menos isso que a gente teve de novidade principal. Teve também o painel de controle, né, que ele ganhou uma nova interface, o menu iniciar ganhou alguns refinamentos, e entrou a central de ações que traz notificações de aplicativos e alguns botões de ação, igualzinha que tem no Windows Phone, basicamente, só que na lateral direita. Além disso, a gente teve também a confirmação do Spartan, que é o novo navegador, que ele tem alguns detalhezinhos bacanas, como a Cortana integrada também dentro dele, lista de leitura offline e mais algumas coisas. E tem também algumas novidades para o Windows 10 para smartphones e tablets menores. A interface do Windows Phone 10, que a gente não vai ser chamado de Windows Phone, né? Ela agora tem a opção de background no fundo, seja lá se isso vai ficar bom ou ruim, aí é outra história. Eu não gostei, mas não vamos discutir agora, vambora. É quem faz o papel de parede é o usuário, né? Sempre vai ter gente que vai colocar foto da família inteira. Não, nem selfie. Nem é por isso, eu acho a ideia... É porque eu acho a ideia... Selfie de background. É porque eu acho a ideia atual mais interessante. Entendeu? Mas, diferente. Enfim, mas vamos pra utilizar o fundo negão e branquinho lá no fundo, tá valendo. Se você pegar seu Windows Phone hoje e abrir a tela de configurações, tu vai ficar perdido. Não importa se você tem o Windows Phone desde o Windows Phone 7.0, porque é uma bagunça. Isso finalmente também mudou agora e ele vai estar bonitinho. A central de notificações, ela ganhou uma linha a mais de botões. Antes era só 4, lembra? Atualmente isso. Tu vai pegar, baixar lá, vai ter 4. Agora vai poder colocar mais uma fila em cima. Eu não sei se isso vai ser para todos os aparelhos ou só aparelho de tela maior. A gente não tem essa confirmação ainda. E falando em aparelho de tela maior, o teclado para telas de 5 polegadas ou mais, ele vai ser flutuante. Ou seja, lá para o Lumia 1320, 1520 e tudo mais, você vai pegar, poder colocar o teclado onde você quiser. Isso é mais para dar uma... Pra ajudar por conta da tela maior. O cara às vezes não consegue mexer o dedo na tela inteira e tudo mais. É mais para essa parada. É para estar com um dedo só, né? Isso. E esse teclado agora tem comando de voz. Eu posso pegar e ditar a mensagem e o sistema vai reconhecer aquela mensagem e transformar em texto. Isso, principalmente, acho que a galera no WhatsApp vai amar isso. Mas, enfim. e a velha história que a gente já ouve agora provavelmente vai ficar de maneira melhor dos aplicativos universais, que agora você escreve a linha de código do seu aplicativo e ele funciona para Xbox, celular, computador, máquina de lavar, batedeira e tudo mais. Internet of Things. E puxando agora pro Xbox, que também vai utilizar o Windows 10, ele ganhou um aplicativo pro computador, que com ele você vai ter praticamente, quase um Smart Glass 2.0, melhorou vários pontos. E aí tem com isso relações como, por exemplo, você apertar um botão e ele já gravar um gameplay, já publicar automaticamente, um sistema melhor integrado de mensagens... E o DirectX 12, que vai melhorar em absurdamente os recursos de renderização, otimização de processamento gráfico, melhoria do consumo de energia e outras coisas. E a parte mais bacana, que é o streaming de jogos do Xbox pro PC, por enquanto funcionando só em rede local. O que significa que eu posso pegar o meu computador que eu tô no meu quarto e só dar um play nele e eu começo a jogar no meu quarto, enquanto o Xbox tá lá na sala e minha mãe tá vendo a novela, por exemplo. Mas é basicamente isso que teve de novidade para essas plataformas. É, além do HoloLens, você esqueceu de comentar. É, mas o HoloLens é uma outra coisa muito maior que a gente pode falar. É, até teve um outro que a gente nem vai comentar muito, que é o... Como é que era o nome? Surface Hub. Isso, Surface Hub. Que é, tipo, a Perspective Pixel 2.0 também, né? É. Pode considerar assim. Porra, uma tela gigante, caceta. Mas bom, não é isso que nós vamos discutir aqui, porque são novidades que, segundo a Microsoft, usam Windows, né? Tipo, equipamentos que usam Windows, mas com outras finalidades completamente diferentes, né? Vamos falar do que a gente vai usar. É, pois é. Então, o Felipe correu aí sobre as novidades aí, igual eu falei, quem quiser saber mais, acompanhe, vai lá. A gente gravou ao vivo o Next Live, mas vocês podem acompanhar lá, porque tá lá no YouTube. Então acompanhem lá, vejam tudo lá que a gente falou sobre todas essas novidades apresentadas no evento. Mas o que importa é, o que que isso quer dizer para o futuro da Microsoft e para o futuro do Windows? E para o futuro de nós, fãs de Windows? O que que será que isso quer dizer? Vamos no próximo bloco descobrir isso. Vocês ouviram aí o Felipe correr com as notícias, né, do evento do Windows 10? Next e Flash. É, exatamente. O Felipe nem respirou, eu acho que ele tá até agora sem fôlego, de tão rápido que Felipe ele fala. Felipe está desmaiado. Desmaiado. Notícias da semana em apenas 2 minutos, por Felipe Machado. Não, é porque realmente a gente não queria dar muito foco nas notícias, né? Não é esse o intuito do nosso Nextcast. A gente só quis pontuar para vocês terem uma ideia do que é que tá acontecendo, para entender o que a gente vai falar agora, para quem não viu o evento ou não viu o nosso Next Live. Então, o evento mostrou algumas novidades sobre como o Windows 10 deveria funcionar, mas ele ainda não está bem lá, né, Bruno? A gente viu que algumas coisas estão funcionando, outras nem tanto, mas o que que você achou dessa proposta nova? O que que você tem a dizer pra gente sobre isso aí? Cara, olha, esse lance assim, tipo, de aplicativos universais e tal, é meio que o santo graal aí dos sistemas operacionais mais modernos, ainda mais agora que todo mundo usa tablet, basicamente as pessoas estão deixando de usar computador para usar tablet. Uhum. E as pessoas têm smartphone, tablet e um computador em casa. Então, basicamente, as pessoas convivem com 3 plataformas diferentes. Isso significaria desenvolvimento de 3 tipos de aplicativos diferentes, gerando um custo muito alto. Enfim, todas aquelas coisas todos já sabemos. E com essa apresentação que a gente teve aí no dia 21, a Microsoft provou que está com tudo dentro. Basicamente ela se tornou a única empresa a conseguir realmente pegar um único aplicativo e colocar ele para funcionar em todo lugar. Isso é sensacional. O Linux não consegue fazer isso, a Apple dá umas justificativas ali meio mais ou menos, mas não conseguiu fazer isso, e a Microsoft, o Windows 10, né, vai se tornar realmente a única plataforma, a primeira plataforma do mercado a ser totalmente multiplataforma. E isso daí é muito bom, muito legal, muito bonito, muito moderno. Mas para quem trabalha com desenvolvimento, para quem trabalha com TI, ainda tem algumas coisas meio nebulosas. Porque, assim, eu descrevi até em alguns detalhes num editorial que eu publiquei na sexta-feira. Quem tiver curiosidade para dar uma olhada lá sobre ele, vê lá no editorial, lá eu tento explicar de maneira simples, ou mais simples possível, né, quais são os problemas ainda não solucionados. Por quê? O que acontece? A Microsoft apresentou o Windows 10 como sendo a plataforma de apps universais. Só que vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente vai notar que quando surgiu o Windows 8, e quando a Microsoft matou o Windows Phone 7 em prol do Windows Phone 8, a Microsoft usou justamente a justificativa de apps universais. Inclusive, até no resumão que tinha publicado no portal, teve um comentário, eu não estou com o comentário aqui aberto, então não vou saber dizer o nome da pessoa, mas que realmente comentou lá do tipo, pô, o que a Microsoft dá de garantia que não seja ali mais do mesmo? Vai ter ali todo um esquema de mudança de arquitetura, tem que haver, deve haver, senão vai ser um mais do mesmo. E aquilo... Mas, Bruno, eu acho que não precisava ter essa mudança de arquitetura, não. Não visualize isso. Afinal de contas, por quê? É, na minha opinião de merda, igual diria o pessoal lá do MRG, né? O Windows 10 é basicamente uma evolução do Windows 7, do Windows 8 e do Windows 8.1, né? Ele não mudou o kernel, não mudou nada disso, né? Igual, por exemplo, a mudança que foi do Windows Phone 8 para o Windows Phone 7 para o Windows Phone 8, por exemplo, né? E pensando, por exemplo, numa coisa que a gente comentou em off, que o Bruno está mais ou menos enrolado aí, que não vai ter acesso ao Windows 10... Né, porque... não agora, porque minha internet não colaborou hoje. E nem é disso que a gente tava comentando. A gente tava comentando lá da questão do Windows RT, né? O Windows RT é só uma compilada. Porque pra quem entende de programação, ele é só o Windows 8 compilado para um processador ARM. Entendeu? Então não existe a necessidade, pelo menos eu não vejo, de fazer esse quebra de paradigma no Windows RT. Por que você comentou que você acha que isso tem que existir desse jeito? Porque é o seguinte, o Windows 10, ele é feito para processador x86, ou seja, computadores e notebooks que usam processadores Intel ou AMD, e também ele é feito para processadores ARM, ou seja, os tablets, por exemplo, os tablets que rodam processadores Snapdragon ou Tegra, da mesma forma como os celulares que também rodam esses processadores. Então, eu simplesmente não consegui compreender, pelo menos quando se trata do Windows RT. Só um adendo aqui, é o seguinte. Na matéria que eu escrevi na sexta-feira sobre as diferenças de arquitetura, eu cito duas coisas diferentes. É que eu acho que no texto, como o texto é muito técnico, talvez não tenha ficado muito claro. Windows RT é diferente do WinRT, que é uma abreviação de Windows Runtime. Tentando explicar assim, mais ou menos em voz. Windows RT, todo mundo sabe o que é. É o sistema operacional feito para tablets. É o Windows 8 para tablets. Morreu aí. WinRT, ou seja, a abreviação de Windows Runtime, ele é o código base que vai fazer esses aplicativos funcionarem. Ou seja, basicamente o WinRT, que é o Windows Runtime, ele é a chave de ouro para todo esse universo de unificação da Microsoft. Por que quando lançou esses aplicativos universais do Windows Phone 8, não foi tão aquela coisa assim? Porque o que acontece? Quando surgiu o Windows Runtime no Windows 8, a Microsoft não implantou o Windows Runtime no Windows Phone 8. Ela implantou uma versão menor, mais compacta, mais leve e tudo mais. Ou seja, funciona de forma similar, mas não igual. Ou seja, o Windows Phone 8 e o Windows 8 não foi toda essa maravilha, né, de unificação. Acabou unificando só a loja e morreu aí, né, no final das contas. E é aí que o Windows 10 entra. Agora sim, o Windows Runtime é o mesmo para todas as plataformas. Isso significa que a questão da portabilidade vai ficar muito mais fácil, a questão da programação vai ser uma só, a questão das APIs, são os recursos, né, que os programas podem ter. Vão ser muito mais extensos, o que eu faço num computador eu posso fazer no smartphone e vice-versa. Sim. É isso. Só tem um problema, pelo menos para nós, desenvolvedores, a Microsoft não apresentou nada. porque ela guardou para a build, né? Exatamente, ela guardou para a build. Só que é aquilo, a build vai ser em abril, finalzinho de abril, comecinho de maio. Para quem não conhece, a build é um evento de desenvolvimento que a Microsoft ela faz todo ano, né? A Microsoft já teve vários eventos de desenvolvimento durante um ano, aí ela unificou todos. Ela fazia desenvolvimento voltado para web, desenvolvimento voltado para desktop, desenvolvimento mobile, tudo em eventos separados. Aí, de um tempo para cá, ela unificou tudo num evento só. Ainda tem pequenos eventos e tal, voltados para cada plataforma, mas todas as atenções e ansiedades são todas voltadas para a build. Esse, sim, é o grande evento, onde são apresentadas novidades e tudo mais. E eu espero que... Porque é o seguinte... até agora, em termos de desenvolvimento de aplicativos, ou seja, as pessoas que criam os aplicativos, Todo mundo reclama que não tem aplicativo e não sei o quê. Isso é culpa dos desenvolvedores que não se sentem atraídos pela plataforma. Seja por questão de desenvolvimento, seja por questão monetária, do tipo, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Então, é interessante a Microsoft dar uma atiçada também na comunidade de desenvolvedores. Porque, assim, a build ela vai terminar em maio. Junho, julho, agosto... Quando que deve ser lançado o Windows 10? Palpites? Ah, eu chuto em outubro, por aí. Que é o mesmo padrão da Microsoft lançar essas coisas. Eu chuto final de setembro, começo de outubro também. Então, vamos ver. Do finalzinho de maio, setembro, daria ali uns 5 meses. Então, teria aí uns 5 meses para os desenvolvedores se acostumarem com as novas APIs e começarem a criar algumas coisas. Eu pessoalmente não acho que vai mudar tantas APIs assim. Na verdade, até vai, porque é o seguinte. Atualmente, o Windows Phone, é aquilo que eu comentei. O Windows Phone, ele usa o Windows Runtime dentro dele, só que ele usa uma versão compacta, chamada Windows Phone Runtime, ou WinPRT. Ele possibilita aplicativos universais, só que numa escala bem menor. Né? É meio compacto ali para um smartphone. As APIs talvez não vão mudar, mas elas vão se tornar muito mais extensas, porque agora eu vou criar um aplicativo para smartphone pensando também no desktop. E aí sim a coisa começa a mudar, e aí a coisa começa a ficar interessante para o Windows Phone. Mas é mais ou menos o que acontece, eu não sei porque eu não desenvolvo para Android nem para iOS, mas não é mais ou menos o que acontece quando você cria um aplicativo para os dois, ou não tem nada a ver, nas outras plataformas funciona dessa maneira? Na hora de criar para as outras plataformas, obviamente, cada plataforma tem suas APIs e tudo mais. O que acontece? O Windows Phone, o Windows em si, ele tem umas APIs bem extensas, que já são bem consolidadas. Aí entra uma outra sigla, o Win32. O Win32 ele está presente desde o Windows versão 1. Agora estamos aqui 20 anos depois, quase 20 anos depois, rodando aí o Windows 10, ainda rodando o Win32. Uma plataforma já difundida, com todos os desenvolvedores para desktop já tomaram com algum contato com o Win32. Tem bibliotecas extensas, sólidas, funcionais, tudo perfeito. Basicamente todos os aplicativos desktop são feitos usando o Win32. E agora a Microsoft está pedindo para deixar tudo para trás em prol do WinRT. Ou seja, aplicativos universais. Legal, mas e aí? O WinRT realmente vai eu não, ser... Eu não vejo isso acontecendo, não. Porque existe muito aplicativo de uso específico. É o aplicativo do dono da padaria, o aplicativo do carinha lá que tem uma oficina no fundo do quintal. Acho que esse pessoal não vai ter essa atualização de aplicativo, então, não. Então, justamente. O que justamente esse ponto que cria também, pelo menos pra mim, um certo... ceticismo quanto a grande explosão de novidade que vai ser o Windows 10. As pessoas vão instalar o Windows 10 e vão ter que esperar sair aplicativos da mesma forma como nós, usuários do Windows Phone, esperamos sair aplicativos. Então, é tal história. O Windows Phone 8 está crescendo? Tá crescendo, como qualquer sistema operacional bem feito. E vai ser a mesma coisa com o Windows 10. Vamos ter que ter uma paciência aí para começar a ver algum resultado das coisas acontecendo. E para isso, a Microsoft tem que dar um apoio, assim, pelo menos mostrar alguma coisa ali a respeito do Windows 10 e de como realmente isso vai ser diferente e não vai ser simplesmente aquela mesma ideia de aplicativo unificado que tinha no Windows 8 e que no final acabou virando só uma loja só e acabou aí. Na realidade tinha algumas coisas, pra quem entende um pouco mais tecnicamente, tinha umas coisas aqui e ali que compartilhavam o código, mas não era tão unificado assim como se parecia, né? Tipo, pro usuário final que não entende nada disso que vocês estão falando, tipo, a vantagem do aplicativo... da galera. Ó eu aqui dando participação à galera. A vantagem do aplicativo universal era que você pagava pelo aplicativo uma vez, caso ele fosse pago. Sim. Então, isso assim, no ponto de vista pro consumidor, era uma grande vantagem, apesar de pro desenvolvedor isso não ser tão realidade na prática. Sim, na real acaba sendo até basicamente isso. Eu desenvolvo o aplicativo uma vez... Só que lá no programa, lá onde eu digito os códigos lá, querendo ou não, ainda teria que adaptar algumas coisas para uma coisa ou para outra. E o principal problema, o Windows Runtime, para Windows Phone e para os aplicativos Metro Windows 8 é muito pobre comparado à plataforma Win32 e comparado ao Android e comparado ao iOS. E a prova disso, a gente vê alguns aplicativos horríveis para Windows 8. 90% da loja, diria eu. É, basicamente isso, sabe? Tipo, para desenvolver um aplicativo realmente funcional e muito bom, eu teria que usar as linguagens antigas, como linguagem C++, né, que já são linguagens aí que já tem 15 anos de idade, ou mais até, já tem 20, 25 anos de idade. Ou seja, eu continuo tendo que apelar para tecnologias antigas para desenvolver aplicativos bons, usando a linguagem C++. Ou seja, mais uma vez, essa novidade da Microsoft foi deixada de lado em prol das tecnologias mais antigas, mais completas e mais consolidadas. Por quê? Bruno. Oi. É, tem um ponto que eu lembro de ter visto, não sei se talvez encaixe nessa mesma coisa. Quando lançou essa atualização forte do Visual Studio, que tornou parte do .NET como open source. É, lembro de ter visto, acho que o Joey Belfiore falar, que agora seria possível criar dentro do Visual Studio aplicativos para Android e iOS. E que o código utilizado para criar o aplicativo poderia ser, tipo, cerca de 70%. Por exemplo, eu fiz um aplicativo para o Windows Phone, eu poderia aproveitar 70% do código desse aplicativo para as versões iOS e Android. Uhum. Seria também só para fazer aplicativo de som de peido ou serviria para aplicativo decente isso também? Não. Eu vou responder pro Bruno rapidinho aqui. O aplicativo de som de peido, eu acho que nem esse ia dar pra usar esse 90%. É, a não ser que 90% do seu aplicativo seja código de peido. É, porque é assim, depende muito do que você vai fazer seu aplicativo, por exemplo. Aplicativo de mapa. Aplicativo de mapa vai usar a API da plataforma. A API do Google é diferente da API do iPhone, que é diferente da API do Windows Phone. Se é um aplicativo de áudio, a API de áudio do Windows Phone é diferente da API de áudio do Android, que é diferente da API de áudio. Mas, tipo, por exemplo, vamos partir de uma ideia, por exemplo, simples. Eu tenho um Instagram, por exemplo. Uhum. Eu tenho um Instagram lá que eu fiz. Ok, eu vou ter que acessar a API de foto do próprio sistema operacional. Mas o filtro e a comunicação do celular com a rede e o meu servidor provavelmente não vai... Não também muda, porque, por exemplo, no caso do Windows, ele tem o WinSock. É um socket de acesso à rede, que funciona de um jeito. Android deve ter outro lá, que é baseado em Java. O iPhone deve ter outro. Então, tudo isso, pelo menos, tipo assim, a maneira como você manda o programa pedir o comando da API é diferente, entendeu? Então, o que você vai aproveitar é o código interno do seu programa. Igual, por exemplo, como que você calcula, se você estiver fazendo um programa, sei lá, uma calculadora, vamos supor. Como que você faz o cálculo científico da calculadora XYZ. O algoritmo dele, uma coisa assim. Isso, entendeu? Que é coisa interna do programa. Conversou fora do programa com outra coisa que não é nativa do programa e com certeza não vai aproveitar código. E a coisa piora mais ainda quando você tem que integrar o aplicativo a algum recurso do sistema. Por exemplo, no caso do Windows Phone, integrar o meu aplicativo com a Cortana, por exemplo. Né? Não vai ser da mesma forma como no iOS eu vou integrar meu aplicativo com a Siri. Então assim, respondendo assim, a pergunta com uma frase. Depende do que eu vou fazer. Para aplicativos básicos, que só vão lá consultar uma informação na internet e trazer uma listagem de informações, ou só enviar algumas informações mais simples, beleza. Essa tecnologia que foi chamada de... que é o Xamarin, né? Se escreve Xamarin, né? Ela possibilita isso. Eu usar o .NET para escrever aplicativos multiplataformas, que depois, na hora de compilar o programa, ele é convertido para os binários, né, de cada plataforma correspondente. Isso funciona? Até certo ponto, sim. Se bobear, funciona até melhor do que o Cordova, que ele usa HTML, JavaScript para fazer e tal. Ele funciona até melhor, mas é aquilo, só até um certo ponto. Então, resumindo aqui rapidão, essa questão que a Microsoft falou, tipo, eu sou desenvolvedor, eu vou criar um aplicativo pro Windows e ele vai funcionar magicamente no Windows Phone 8. Isso não tem como, ou eles vão revelar algo na build sobre isso? Igual, por exemplo, se eu criar um aplicativo pro Windows 10. Ah, certo. Tá. Falou Windows 8. Ele, não, Windows 10. Mas tinha falado 8. É por isso que eu confundi, vai. É o Windows 10, gente. Ele vai funcionar sem eu precisar fazer nada no telefone? Cara, na teoria, sim. Na teoria, é aquilo. Alguns detalhes vão ser fornecidos na build. Esse é o ponto nebuloso. Tipo, o que a Microsoft até agora garantiu de que não vai ser uma repetição ali, uma reprise do que a gente viu no Windows 8. Mas então assim, suponhamos que eles conseguiram isso, mas eu acho que o evento que foi agora no dia 21, ele era focado mais pro público só geral. Só no público consumidor. Então não seria interessante eles começarem a falar de linguagem mais técnica. Porém, ainda existe aquele risco de essa promessa que eles fizeram não ser bem assim. Mas na realidade eu vou corrigir pelo seguinte. Imagina que você está desenvolvendo um jogo. No telefone você tem basicamente dois tipos de input possível. São três. O touch, o acelerômetro do telefone, ou nos telefones mais novos que conseguem conectar naquele console, naquele controlezinho que eu esqueci o nome. Que tem um controle para smartphone, que é muito comum aí por aí. Eu esqueci o nome dele. Não é controle Xbox. Se conecta com Bluetooth, coisa assim? Eu tenho um nome específico, agora eu esqueci. Não sei. Não sei qual é. Moga, controller, alguma coisa assim. Ele tem um nome aí. Esses controles em Bluetooth aí. Então. São basicamente três tipos de controle que você tem. Se você está programando para um computador, por exemplo, para um X86, para um X64, que é um notebook, um desktop, você tem o touch é um controle possível, o mouse e o teclado é um controle possível, o controle do Xbox é um controle possível, o acelerômetro, se o seu computador tiver um acelerômetro, é um controle possível. Controle da multilaser. Mas eu usaria a mesma API do controle do Xbox, pelo menos assim. Você entendeu? Então, tipo, algumas coisas, obviamente, você vai ter que mudar, que você vai tratar de acordo com a plataforma que você está mexendo. Mas são coisas bem pequenas, bem menores. Exatamente, não é uma coisa tão difícil de fazer. É igual o cara quando vai desenvolver um jogo mesmo para PC. Um Call of Duty novo. O cara, ele desenvolve no código dele a possibilidade da pessoa jogar no teclado do mouse ou no controle do Xbox, se o cara quiser jogar. Entendeu? Então o cara já tá acostumado a fazer esse tipo de concessão. Então basicamente isso aí. Mas provavelmente essas mudanças já vão estar lá no SDK, isso. Isso que já. A gente está acreditando. Exatamente. Que vai ser. Exatamente. Não tá certo ainda, mas a gente acredita que vai seguir nesse rumo aí. Porque, assim, até agora, de aplicativos universais que a gente viu, a gente só viu o aplicativo da própria Microsoft. A gente não viu nenhum aplicativo de terceiros que fale do tipo, pô, é isso mesmo, né? E aplicativos da Microsoft são universais, a gente tem aí o músicas, o notícias, o finanças, pra provar que, beleza, legal, que bom que eles conseguem. Mas, e na prática, e pra nós, consumidores dos produtos que vão usar aplicativos de terceiros? A gente já tem a primeira promessa disso, que a gente não chegou a citar ainda, porque foi algo que saiu até hoje, pelo menos que eu vi hoje de manhã, que foi a promessa da gente ter o Office Metro, que vai ser gratuito, algo que eu até não esperava de cara, mas que faz o maior sentido depois. Ele não terá todas as funções do Office 365, do Office normal, ele terá as funções mais básicas, que é o que 90% da população precisa. E ele será Metro. E será ele já virá pré-instalado em qualquer Windows 10, seja o desktop, seja o do celular, seja o do tablet. Não. Ele vai vir pré-instalado em tablets com 8 polegadas ou menos. E nos desktops com tela maior, você pode instalar baixando pela loja. É o mesmo esquema do OneNote Metro que já existe lá. Beleza. E aí é aquele ponto. Já seria o primeiro passo da Microsoft já provando que isso é possível. Isso daí. Eu acho que é possível. O Office que foi mostrado no evento prova de que é totalmente possível. Mas é aquilo, são aplicativos da própria Microsoft. Estou querendo ver aplicativos de terceiros mostrando na prática como é um desenvolvedor fora da Microsoft criando esses aplicativos universais. É igual a Microsoft tem um aplicativo dela hoje que ela chama de universal do Bing News, do Bing Weather, por aqui. Que agora é MSN News, MSN Weather, né? Mudou o nome. Toda semana muda de nome. Porra, MSN, Microsoft, pelo amor de Deus, voltar MSN. MSN que foi forte. Cacete, quem lê o MSN? É porque lá nos Estados Unidos essa marca ainda é muito forte. E aí eles universalizaram. Caraca, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Rapidinho aqui, só abrindo um pouco o leque do Office, eu tava conversando com um amigo meu hoje, eu tava vendo, na realidade, o impacto que isso ia ter. Porque, tipo assim, no âmbito governamental, os computadores do governo, obviamente, eles são comprados e eles morrem com o sistema operacional que vem instalado, certo? Sim. É, hoje em dia a gente pode saber que tem 200 bilhões e milhões, sei lá, quantos computadores espalhados pelos governos aí, rodando o Windows 7. Eu diria mais. Pois é, não, mas eu tô falando assim, do Windows 7. A Microsoft já falou que vai liberar o update gratuito pro Windows 10. E automaticamente, com esse Office gratuito, seria mais ou menos a Microsoft literalmente enterrando esses LibreOffice da vida. Então, vocês estão pensando, tipo assim... É, que só usa o Word só pra preencher formulário. Então, deixa eu corrigir você um pouquinho, Arles, por conhecer essas pessoas que instalam esses LibreOffice da vida. Sabe por que eles instalam os LibreOffice da vida? Porque é de graça. Não, porque eles odeiam a Microsoft. Entendeu? Ah, eu acho que é mais porque o governo não gasta dinheiro comprando software. Não, tudo bem, o governo não gasta dinheiro comprando software. Mas eles pagam, por exemplo, muito governo aí paga o Office 365. Entendeu? E ele prefere não colocar o Office pro cliente e usar essas porras. Mas aí tu tá falando, por exemplo, de uma empresa. Eu trabalhei numa... Eu já falei algumas vezes. Eu sou de São José do Vale do Rio Preto, uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, que é de 20 mil habitantes. E eu morei nessa cidade desde sempre e mudei pra Petrópolis, onde hoje eu trabalho na área de publicidade, marketing, etc. E eu trabalhava aqui em São José, nessa área, no governo. O que mais acontecia era a gente não ter dinheiro pra licença e utilizar programa gratuito por conta de fiscalização. Que se o Ministério Público bate na prefeitura e vê que está utilizando um programa que não é que é craqueado, isso pode trazer um problema que não valeria a pena até por conta disso. Obviamente, eu nunca vi isso acontecer, mas é aquela coisa da força do cagaço. Meu ponto é o seguinte, várias empresas menores, várias cidades menores... Isso é uma possibilidade de fazer, que o cara vai ter menos extensão de saco, o cara lá do CPD, um nome que só a prefeitura usa agora, que ninguém mais usa, né? O cara vai ser fazer um upgrade de sistema, que já tá com uma tela mais amigável pro usuário, e pegar, botar na loja e baixar o Office. Ele não vai precisar craquear, ele não vai precisar botar o LibreOffice, que, mal ou bem, ele tem um pouquinho de algumas coisas e algumas nuances que são diferentes do Office normal. E a galera que trabalha na prefeitura já tem mais tempo de casa, é aquele tiozão que já tá lá há 30 anos, ele não quer aprender mais nada. Enfim, tem vários fatores envolvidos nisso aí que ajudam nisso. Se isso vai rolar da maneira exata, aí já é outra história. Tem essa questão governamental também, mas tem também a questão dos usuários domésticos que pirateiam o Office porque... Acho que eu sou... Porque o Office é bom, mas custa caro. Eu sou uma das únicas pessoas que comprou caixinha do Office do Windows 7. Eu tenho elas aqui. Eu tenho caixa de Windows. E assim, um monte de gente veio me xingar de idiota, porque pra que você compra um negócio que você pode baixar de graça? Eu falei, eu queria dar licença, eu quero comprar. A maioria das pessoas, tipo, eu, por exemplo, o meu uso de Office é muito básico. Eu uso basicamente o Word pra digitar os textos que eu vou publicar no VNext. Eu prefiro fazer isso no computador, que pra mim, se eu estiver fazendo no navegador, eu me distraio mais fácil. Então, pra mim, esse Office Metro vai atender perfeitamente. Eu não vou precisar comprar outra licença. Eu não sei, tipo assim... de repente, eles vão me tirar de ser um potencial comprador do Office, que eu já me vi várias vezes tentado a assinar o Office 365. Só que eu ainda tenho uma certa resistência com essa questão de você alugar software. Isso ainda não me desceu a garganta. Eu assino o Office 365. E é aquilo, eu pago ali meus R$20 por mês e beleza, tô ali com o Office completo, que até o Access... E não, cara, o mas o que eu tô te falando, assim, eu uso o Office, tipo, umas 5 vezes no mês, pra mim não compensa, porque o meu uso é muito básico. Mas tem tem um lado igual, isso já tá acontecendo, por exemplo, no tablet, com iOS, e chegou agora, se não me engano, tá em beta no Android já, o Office que, com o Excel, o PowerPoint e o Word. Eu utilizo algumas vezes na semana o Word no iPad. Já utilizei também o Excel para me socorrer, para mostrar um relatório para um cliente. E ele funciona de uma maneira tranquila. Ele é basicamente uma versão light do Office completão dentro da tela do tablet, com uma interface bem bacana, funciona ok. E assim, eu acredito que vai ser a mesma coisa que vai ser isso, porque eu não consigo, por exemplo, editar um macro VBA, se eu não me engano, no Excel do iPad. Isso é impossível. Por exemplo. Porra. Ô, louco, o cara quer editar macro VBA. Eu não uso isso, mas assim, pelo que eu já dei uma olhada, eu fui fuçar pra entender como é que era. Eu nem sei mexer em macro no Excel. Não, o mesmo vale, tipo, pra a pessoa que vai, sei lá, fazer uma monografia, ela não vai conseguir fazer isso nesses office slides. Ela vai precisar assim, da versão completa. Tem vários pontos, assim, vai servir pra sua mãe colocar receita de bolo, pra você pegar e escrever a música que você acabou de fazer, pra botar a cifra do teu sobrinho, que dele tá tocando violão. Mas assim... por exemplo, o CEO não vai fazer a apresentação dele no PowerPoint lá dentro desse Office gratuito. É, quem trabalha com Excel, um contador, ele vai precisar do Office completo, porque ele não deve conseguir fazer aquele hiperlink de um documento pro outro, talvez. É, coisas assim não vão ser utilizadas. E acaba que dá no mesmo entre um e outro. Porque acaba que, por exemplo, teu caso é o nicho do nicho. Não, eu acho assim, o que vai acontecer é tipo, a Microsoft deve ter pensado, gente, para de piratear essa merda, toma aqui essa versão de graça e para de craquear essa porcaria. Porque beleza, a Microsoft cobra pelo software dela. Aí entra no exemplo que o Felipe disse, empresas ou órgãos governamentais que não podem craquear, mas precisam de uma suite de aplicativos de escritório. Não pode usar o Office, porque o Office é pago. Vai partir pro LibreOffice, BR Office, OpenOffice, qualquer porcaria Office do Linux que existe por aí. A mesma coisa era com o Windows, tipo, o cara pega, tipo, o Windows Ultimate, pega a versão empresarial que ele não vai usar pra nada, mas o cara pirateia pra usar de graça. Da mesma forma que ele pega um Office, que é a licença empresarial, que tem 200 mil programas. Como é que chama? É o Professional. Aí o cara pirateia esse pra usar só o Word. Então, assim, acaba prejudicando. Acho que não prejudica. É um trabalho mais que eles não precisam dar. E paga e ainda se passa como uma empresa ainda melhor, que se preocupa mais. E olha, a gente tá te dando Office de graça. Toma aí. Só passar pelo novo sistema. Pra uso básico, pra quem só quer lá escrever um texto. Até porque, por exemplo, fazer um orçamento familiar no Excel, uma coisa assim. Hoje, por exemplo, a gente vai lembrar que eu não lembro se é desde o Windows 98, 95 ou talvez antes. Tem aquele WordPad. Vocês lembram desse programa que tá na área de acessórios do Windows? Que na verdade, ele tá intermediário entre o bloco de notas e o Word. Provavelmente o WordPad não vai estar no Windows 10. Porque ele não precisa mais agora, tendo essa opção, entendeu? É mais ou menos nessa lacuna que ele cabe. E vai ter uma espécie de WordPad, entre aspas, para Excel também, ou seja, uma versão bem simplificada ali do Excel. E PowerPoint, mesma pra coisa. Para X fazer as apresentações do gatinho, mandar pra gente por e-mail. Pois é, pensando nas apresentações do gatinho do Felipe, vamos seguir pro nosso próximo ponto da pauta aqui, senão a gente vai ficar discutindo isso até amanhã. Vambora. Coisa que a gente discutiu bastante aqui sobre como vai funcionar os aplicativos, como ele deveria funcionar, se já está lá, se não está, a dúvida que a gente ficou como vai funcionar no final das contas, né? Porque não ficou muito claro. Mas uma coisa que a gente já discute aqui, que isso já é claro há algum tempo, é que o Windows 10 é a aposta derradeira da Microsoft no mundo da mobilidade. Se o Windows 10 não colar na mobilidade, a Microsoft pode, de fato, pelo menos a gente discute internamente entre nós aqui, né, desistir disso e partir para outra. E o Arles fez até um texto interessante lá que está lá no VNext, não deixem de entrar lá para ler, pessoal, vnext.com.br, quem está ouvindo o Nextcast aí por outro site, direto no feed, alguma coisa assim, entra lá para dar uma olhadinha no texto que o Arles fez. Sobre exatamente isso, que se não for agora, nunca mais vai ser, né, Arles? Então, eu tava pensando sobre isso, tipo, anos atrás a gente sempre ficava, não, porque o Windows Phone é um sistema novo, é um sistema que tá amadurecendo e blá blá blá blá blá blá. Só que já estamos em 2015, O sistema tem quase 5 anos já. O sistema já tem 5 anos. E ele ainda tá bem atrás dos outros dois sistemas concorrentes, que são o iOS e o Android. Então, eu acho que agora não dá mais para usar aquela desculpa de que o sistema está começando, que é um iniciante. A Microsoft já teve o tempo dela para desenvolver, para planejar, para organizar, para estruturar, e eu acho que agora sim eles conseguiram chegar em um ponto onde, se der certo, vai dar certo. E se não der certo, eu acho que já pode enterrar, pode largar e mudar para outro rumo. Sobre a estratégia da Microsoft, eu achei assim, de uma forma, eles fizeram isso de uma forma muito inteligente, que se tudo der certo, eu acredito que o Windows Phone finalmente, no caso o Windows 10 no telefone, isso vai ficar mais estranho a gente falar. É muito estranho, né? O Windows 10 não no telefone. Não pode mais falar o Windows Phone. E não pode chamar de Windows Mobile também. É o Windows 10. Eu gostava de Windows Mobile. Windows de celular. É, o Windows 10 no celular. Enfim. Porque, tipo assim, vamos pegar a linha de raciocínio que eles seguiram. O problema do Windows 8 foi a interface diferente. Tipo, mudou a cor da grama, o rebanho não conseguia mais comer. O Windows 10, ele tá mais amigável. Ele tem o menu iniciar, tipo... Acho que o grande problema das pessoas era porque não tinha uma listinha de ícone no canto inferior esquerdo. Agora tem, então já pode ser o melhor Windows do mundo. Ou os mais prestigiosos vão falar que tem aquela tradição. Um Windows bom, um Windows ruim. Um Windows bom, por causa um disso. Windows ruim. Então, o 8.1 então era pra ter sido ótimo, né? Mas beleza. É, mas o 8.1 na verdade não é um novo Windows. É o Windows 8 Service Pack 1. Que a Microsoft, depois do Windows 7, falou que nunca mais vai lançar Service Pack, então eles estão lançando Service Pack com o nome de sistema agora. Então, aí agora tem tudo que as pessoas querem. Tem a listinha do menu iniciar, tem os aplicativos na janela, o papel de parede no fundo do celular, tá de graça. Então, assim, as pessoas não têm do que reclamar dessa vez. E pelo menos assim, o que eu tenho lido nos comentários, nas postagens, o pessoal está sendo muito bem receptivo a esse novo sistema. A primeira parte da estratégia que eu achei genial foi eles limitarem a atualização gratuita no período de um ano após o lançamento. Porque isso vai obrigar os usuários a pelo menos testarem. Porque ele não vai perder a chance de pegar algo que está de graça. Então, e a Microsoft determinou um prazo. Tipo, vocês têm um ano pra pegar essa porcaria de graça. Senão, vocês vão ter que pagar. Então, a negada vai correr louca pra instalar essa atualização. Porque não, tá gratuito. Eu, por exemplo, na empresa que eu trabalho, assim que liberar, eu vou fazer isso tudo. Porque o que acontece? Eu tô preso, literalmente, em metade do meu parque de máquina lá, no Windows 7. E tem atualizações tecnológicas que eu preciso que estão no Windows 8. E a empresa, obviamente, não vai pagar licença de tanta máquina assim para o Windows 8. Sim. Né? Então, obviamente, eu vou aproveitar o iPad. Bom, não sei, né? Às vezes a Microsoft fala, é de graça pro consumidor final, aí fodeu. Mas eu acho que não, porque isso também é interesse deles no público, no âmbito empresarial. Sim. Que eles querem os funcionários das empresas usando o telefone que conversa com o computador. Então acho que isso... Sem contar o Office também, que para alguns casos de empresas funciona o Office mais gratuito também. Então assim, essa foi a primeira parte. Então, se o Windows 10... ele for bem aceito, a adesão dele for muito forte, ele conseguir se tornar o novo Windows 7, isso automaticamente vai fazer com que os desenvolvedores que dizem que o Windows Phone não tem público interessante, oi Google, estou falando de você, eles vão ver que dentro do Windows tem a Cortana, que ela puxa todo o banco de dados do Bing, que dentro do Windows tem o OneDrive, que tem o Office de graça, que tem todos os serviços em nuvem na Microsoft de graça, que funcionam muito bem e estão integrados no sistema, e automaticamente eles não vão querer ficar de fora. Porque eu imagino que o pessoal do Google deve estar meio que tenso com o que o Windows 10 ele pode representar para eles. O público que era insignificante do Windows Phone, hoje vai se tornar... um dos maiores públicos do mundo, se der certo para o Windows 10, porque vai ter o Windows 10 rodando em todo o computador. E se essa proposta para os desenvolvedores de você criar o mesmo aplicativo, ele funcionar no computador e no celular, então não vai dar para essas empresas hoje ficarem ignorando a base de usuários enormes de computador Windows no mundo. Uhum. E automaticamente esses aplicativos vão chegar no celular e o problema hoje, que é do Windows Phone, que é não ter aplicativos e por isso não consegue usuários, cai por terra. Isso se a Microsoft conseguir convencer os desenvolvedores a migrar aplicativos para essa nova plataforma universal. Muito otimista, cara. Então, isso aqui eu tô fazendo análise da estratégia. O que eu imagino que eles devem ter formulado para chegar a essas decisões. É, eu também acho que na teoria tá funcionando tudo lindamente. Agora vamos ver se na prática a realidade vai ser essa. Sabe uma coisa então, que eu acabei pensando aqui agora, que até comprova um pouquinho essa teoria? Hoje, o maior inimigo do Google em receita é o Facebook, por conta do Facebook Ads. Facebook Ads e Google AdWords. O Google ganha dinheiro em 90% da grana dele é do AdWords. Facebook também é a mesma coisa que o Facebook Ads. O Facebook tem parceria com a Microsoft. O Bing é grande parte eu acho que caiu agora há pouco tempo. Mas já tem uma relação, tem até relação de acionistas e tudo mais, etc. Se o Facebook ganha um favorecimento com relação da Microsoft de integração do sistema, algo que é provável de acontecer, e o Google é descartado, jogado de lado, não tendo essa prioridade, pelo menos de cara, é mais um ponto que vai fazer o Google se mexer para poder sair dentro da plataforma. Então, hoje, assim, eu acredito que o maior inimigo da Microsoft, do sucesso do futuro da Microsoft hoje, não é o Google, mas se chama Windows 7. Ela precisa conseguir vencer a resistência das pessoas de sair do Windows 7. Mas se a gente pegar toda essa estratégia linda e somar agora com os telefones da Microsoft, que já vão começar a ser vendidos a partir de R$299, o preço de lançamento, eu acho que, se isso tudo funcionar da forma que eles planejaram, eu acho que em alguns anos o Windows Phone ele vai, eu acho que pelo menos, passar o iOS assim, fácil. Isso se esse plano que eles criaram agora em torno do Windows 10 funcionar da maneira que eles estão pensando. Bom, na teoria esse plano é muito bonito, né? Lógico que se tudo der certo da maneira que a Microsoft diz que vai dar, e como o Arles espera, né? Vai ser muito impactante. Não, eu não falei que eu espero isso, não. Isso eu fiz uma análise fria de como o pessoal lá da diretoria da Microsoft pensou. Não fuja da responsabilidade. Não seja leviano. Não aponta esse dedo pra mim. O que você falou. Tá gravado, candidato. Oh, então, peraí, minha pressão baixou aqui. Arles está desmaiado. Ai, ai, ai. Bom, mas na prática é outra história, né, Felipe? Você acha que vai realmente esse plano vai colar e isso vai ser a salvação do Windows Phone? Porque o Windows, a gente fica assim naquela história, o Windows tá entrando em decadência, que não sei o que, não sei o que lá, mas o Windows sempre vai ser, pelo menos durante uns bons anos ainda, o sistema operacional dominante em desktops, né? A Microsoft está ameaçada de fato é só no mundo mobile, né? Você acha que vai ser a salvação da Microsoft no Windows Mobile, no mundo mobile? Olha, eu acho que o maior problema hoje não é nem a questão talvez de preço, mas é a questão de acomodação. Hoje, para minha tia, por exemplo, que ela tem um computador dela, se o computador dela está funcionando, se ela tivesse com o Windows 2000, ela provavelmente não reclamaria. Assim, ok, todo mundo tem aquele sobrinho, tem o irmão, tem o parente que vai chegar, putz, isso aqui é de graça, pode pegar e fazer o upgrade aqui, vai ficar mais bonito, vai ficar mais legal, ok. Mas o problema é que boa parte das pessoas tem essa meio que preguiça de mudança. Toda mudança é um pouco dramática e às vezes traumática. É, o Windows 8 está aí para provar. Justamente. Eu não sei se, assim, talvez se eles fizerem um plano de incentivo, por exemplo, não sei, mas ao abrir o Windows apareceu uma pop-up falando que, na verdade, ele pode baixar o Windows 10, que vai ser muito mais maneiro e que vai ter tantas vantagens assim. Assim, eu acho que vai ter que ter um plano de marketing incentivo para poder levar a galera a realmente querer o Windows 10. Porque hoje quem conhece o Windows 10 é a gente que é entusiasta. Ninguém mais conhece o Windows 10. Tudo bem, sim, tem 1 milhão de pessoas que já estão no Windows Insider, mas tem 1,5 bilhão de pessoas utilizando o Windows, pelo menos. É um número que a gente é nicho do nicho do nicho do nicho. Sim, sim. E aí, isso que a gente tem que ver se vai rolar. E aí, 1.2, que a gente falou só de mobile agora. Mas eu tenho um outro ponto, que é se o Windows 10 tiver o mesmo fracasso que o Windows 8 no computador. Porque a gente gosta do Windows 8, a gente acha ele o melhor sistema operacional. Mas ele não foi esse sucesso de venda. Ele é tão melhor que o Windows 7 que é impossível voltar pra trás. Então, mas o problema é assim, também é aquela mesma história. Um bilhão de pessoas não concorda com isso e tá utilizando o Windows 7 ou ainda o Windows XP. Ok, se a Microsoft tiver um fracasso no Windows 10, o que a galera vai continuar utilizando? Vai continuar no Windows 7. O Windows 7 ele acabou semana passada, se eu não me engano, o período de... Como é que é o nome? Que é de suporte. E aí, no caso, ele a partir de agora, ele não tem mais, ele não vai ganhar mais nenhuma função. E se eu não me engano, no meio do ano passado, ele parou de ser vendido pela Microsoft para as fabricantes. Ou seja, não tem mais agora nenhum aparelho saindo de fábrica com o Windows 7. E meu ponto é o seguinte, se o Windows 10 também foi esse fracasso e ninguém quiser mais utilizar, existe a possibilidade de surgir um novo sistema operacional para computadores aqui agora, se o Windows 10 for odiado. E aí a gente tem as opções, que me vêm logo de cara, são apenas duas, que são o Chrome OS, que é bem menor em questão de funções. Nossa, mas Deus é me livre. É, gente, mas... aquilo não é nem um sistema operacional, né? Não, concordo, é um navegador. Aquilo é um Chrome. É um navegador. É um Chrome sem Windows. É, tem algumas coisinhas a mais que ser um Chrome, mas no geral é um Chrome. Ponto... É um Chrome sem Windows. É, ponto 2. Ubuntu ou alguma outra distribuição de Linux maluca. E aí, mas assim, eu também acho que não pega, porque sempre foi uma parada muito obscura e difícil de mexer o Linux. Não, se o povo reclamou de mexer no Windows 8, quem dirá no Linux? Então, eles vão morrer no Windows 7 pra sempre. É, mas aí a gente pode estar pensando agora, talvez, em... Eu posso estar fugindo muito do assunto, mas a gente pode estar, pode assim, no passo de 5 anos, não mudar. Mas a partir disso, começar a ser uma outra grande mudança... E surgir um outro sistema operacional que o Google pode fazer, que... Não, se o Google o Facebook... lançar um sistema operacional chamado Android, a geral vai aderir. Se eles mudarem o nome do Chrome OS para Android e jogarem os aplicativos lá dentro, é certeza que vai fazer sucesso com a galera. Sabe por que não? Vou falar por que não. E é onde a Microsoft, se ela voltar às origens dela e vai fazer ela fazer sucesso... de geral, vai ajudar ela a fazer isso geral nos smartphones, né? Que é facilidade de instalação por terceiros, entendeu? Porque se instalar o Windows é a coisa mais ridiculamente básica do universo. O cara... Mas, Fábio, e as pessoas não conseguem mas, Fábio, fazer uma hora... Não, mas tudo bem, ela paga pro técnico... Peraí, calma, Felipe. Ô, Felipe. Ah, okay. Calma, rapaz, calma. Respira. O Bruno falou, o cara paga. Mas ele paga pro primo, pro sobrinho, pra aquele moleque ali do apartamento de baixo, que é um moleque que ele não é expert, ele só sabe formatar uma máquina. E o que é o formatar uma máquina? Ele soube pegar um pendrive, copiar uma ISO de Windows que ele baixou da internet e colocar lá e pôr pra instalar. Então, o Windows... prolifera no mundo por causa disso. E muito graças à pirataria. O Android, ele não é assim. Nenhum Linux para instalar, nem o Ubuntu, que é o mais fácil de todos, é simples assim. Mas, Fábio, entendeu? O meu ponto não é questão de instalação. Uma hora, a gente tá conversando em off, tu falou que comprou um computador logo agora. Sim. Daqui a 8 anos, esse computador teu não vai estar funcionando. Esse mentira que é o ponto. Mentira que vai, porque eu cuido muito bem dos meus PCs. Ok, mas ele vai estar utilizando ele como teu computador de verdade? Não vai? Lógico que não. Então, esse que é o ponto. Depois que se chegasse um computador na sua mão, com um Android instalado, eu não estou falando que as pessoas vão deixar de usar Windows e vão instalar. Eu estou falando que ele já vai vir pronto. Entendi. Da mesma forma que hoje já vem, que se vendesse um computador sem sistema operacional... Sem sistema operacional nenhum e tu tivesse que instalar, a história talvez teria sido outra. A Microsoft ganhou mercado, historicamente, lá nos anos 90, anos 80, porque ela fez acordo com a IBM, fez acordo com outras fabricantes para o sistema dela vir embarcado. Sim. E é esse que é o ponto. Que se for, principalmente esse ponto, por isso até que se fosse para acreditar em outra empresa para fazer um novo sistema operacional hoje, eu acreditaria ou no Google, ou quem sabe até no, numa outra empresa grande aí, talvez o Facebook, por exemplo, se a gente de lançar um sistema operacional deles. Uhum. Mas ok. E aí, assim, porque eles teriam a possibilidade de ter acordo com o fabricante. O Linux e o Ubuntu, e seja lá qual distribuição louca que tiver, eles não vão conseguir chegar, bater na porta da Dell, da HP e da Lenovo para poder falar, ó, lança aqui com distribuição sinistra, com marketing pesado. Não vão. Não, então, hoje em dia até eles conseguem, né, na realidade. Eles podem, eles conseguem lançar, mas eles não conseguem ter marketing agressivo para isso. Não, isso não. E aí, e marketing vende, é a lição do mundo. E aí, assim, esse que é o ponto. Se o Windows 10 não for um sucesso, corre o risco da Microsoft ter que pensar melhor. E não só pro mobile, tô falando pra geral. Uhum. Assim, dá até pra tentar dar assim uma analisada na questão da... Mas a questão da filosofia mesmo, beleza. Vamos pensar da seguinte forma. O Windows 95, ele, quando foi lançado, foi numa época em que, pelo menos em grande parte do mundo, a internet ainda estava começando ali a entrar na casa das pessoas. O computador estava começando ali a se proliferar. Então, grande parte da população atualmente, a grande massa que mexe com o computador, está ali acostumado com aquela mesma interface do Windows 95. Barra de tarefas, área de trabalho, menu iniciar, e é ali que eu começo. E o botãozinho de fechar o programa. Isso, e o botãozinho de fechar o programa lá no canto superior direito. No entanto, aí a gente vê, a Microsoft, ela apostou tanto nos tablets que ela pegou o seu maior trunfo, que era o Windows, e transformou ele numa interface de usuário totalmente voltada para tablets, ignorando ali aquela grande massa que usava ainda teclado e mouse. Inclusive eles próprios, né, usavam teclado e mouse, porque eu duvido muito que a Microsoft use touchscreen por todo lado. Na verdade, a real mesmo é que o Windows 8, ele é um ótimo sistema operacional. Ele é um sistema operacional excelente, ele é muito estável, ele é rápido. Quando aprende a usar a tela inicial da maneira certa, basicamente você não consegue ficar sem ela, depois que você organiza ali por categorias e tal, tudo certinho, eu não conseguiria usar o Windows 7 novamente. Para mim simplesmente não funciona. Eu não consigo hoje. A questão é que com o Windows 8, a Microsoft, ela acabou com aqueles pontos da interface que se tornaram características do sistema. Por exemplo, eu tenho a caixa do Windows 95 original. Na parte de trás da caixa, você tem um bem grande ali, um ícone do menu iniciar. Um botão cinza, né, escrito iniciar com a bandeirinha do Windows ali. Ou seja, aquilo se tornou uma marca registrada do sistema operacional. É ali que você começa. É ali que você clica para poder ter acesso a tudo. Quando lançou o Windows 8, tipo, a Microsoft tirou tudo aquilo que caracterizava, sabe, o sistema dela. As pessoas ficaram perdidas, é como o Arliss, eu não lembro o que falou agora há pouco, que tipo mudou a cor da grama e todo mundo morreu de fome. Ou seja, tirou o menu iniciar, ninguém sabia abrir mais nada. Né? Mesmo o menu iniciar ainda estando ali no canto, era só você arrastar o mouse lá pro canto e clicar, e pronto, o menu aparecia novamente. Mas não, tirou e as pessoas morreram de fome. Ninguém sabia mais usar o computador. É o mesmo caso daquela tiazinha lá que não sabe mais usar o Facebook porque a timeline dela mudou o formato, sabe? Porque, e realmente isso aconteceu quando o Facebook passou a usar o esquema de linha do tempo, né? As pessoas ficaram completamente perdidas, todo mundo falou assim, ah, que porcaria, eu quero meu Facebook antigo de volta. Volta pro Orkut, viado. Exatamente. E quem usou o Facebook desde 2011, 2012, viu que quando o Facebook mudou o layout, começou a usar as capas e começou a usar o feed de notícias de usuário. em formato de linha do tempo, as pessoas detestaram aquilo e queriam aquilo de volta. Ou seja, as pessoas são resistentes à mudança e é o que a gente costuma dizer em arquitetura da informação, que são os chamados affordances, que são certos elementos de interface que são marcantes, que são características daquilo, né? É como imaginar o Windows Phone sem as Live Tiles, não dá certo. Só que aí o que acontece? Aí quando a Microsoft percebeu que tinha sido um tiro para lugar nenhum, né? Ela decidiu voltar atrás com o Windows 8.1. O Windows 8.1 nada foi do que um remendo. Só que aí já era. O Windows 8 virou sinônimo de desgraça. É igual de minha mãe, aí Inês aí é morta. Então, exatamente. O que dá pra gente ver? A Microsoft, ela tem uma ótima visão do futuro. A Microsoft, ela consegue visualizar ali o futuro da forma dela, só que a Microsoft, ela peca no timing das coisas, sabe? Ela imaginou um futuro touchscreen, estilo Jornada nas Estrelas, sabe? Com telas touchscreen, só que o problema é que no ano de 2013, as pessoas não estavam preparadas para esse futuro touchscreen que a Microsoft visualizava. Eu juro para vocês que eu imaginei que a Microsoft estava certa. Não porque eu sou fã da Microsoft, mas eu falei, lógico que quando chegar 2013, 2014, 2015, todos os computadores vão ser touchscreen. Eu imaginei isso, de fato, e ledo engano. A certo ponto, a Apple, ela tá até um pouco atrasada, até porque na real mesmo, até passou o ponto em que a Apple ditava as tendências de mercado. Isso era o efeito de distorção do Steve Jobs. Exatamente, que depois que, porque na boa, depois que o Steve Jobs foi-se, a Microsoft perdeu muito desse tato a respeito do que as pessoas precisam, e elas ainda não sabem. A Apple, você quer dizer, né? A Apple, é. Né? A Apple perdeu um pouco disso do tipo, as pessoas não sabem o que elas querem, mas vão mostrar para elas do que elas precisam, né? E a Microsoft, ela tem ali assumido um pouco desse papel com o Windows 8, um futuro touchscreen, um futuro onde os computadores sejam movidos a gestos, a palma da sua mão, a não ficar preso a mouse e teclado. Realmente esse é o futuro. Realmente. E aí a gente pode até fazer um paralelo com o Kinect lançado em 2010, correto? Kinect, se não me engano, foi lançado entre 2010, 2011, alguma coisa assim. Uhum. E o HoloLens foi lançado agora nessa semana também. Que é mais uma, prova de como a Microsoft, ela tem esse DNA de inovação bastante feito dentro dela. Ela às vezes não sabe como vender, como passar isso pro mercado, como capitalizar em cima disso. Exatamente. Lançar o time correto. A Microsoft tem uma visão que realmente é real. Lembrando aqui por um produto que foi desenvolvido na Microsoft, só que na hora H eles cancelaram, que vocês devem lembrar do nome dele, Courier. O Courier era um equipamento, era tipo um iPad duplo, né, como se fosse um livro, né, de dois lados, que se tivesse sido lançado pela Microsoft na época, a Apple não ia ter o menor sucesso com o iPad. Que o negócio era fantástico, muito à frente do tempo, muito à frente do que o Windows 8 hoje é, muito à frente do iPad, né? Tudo bem que não tinha muito foco em aplicativos, era um dispositivo para quem é de criação, né? Para profissional de criação, de design. Criatividade, design e tudo mais, né? Mas era um equipamento muito superior ao iPad, né? Uhum. Então, no caso assim, até se tratando desse touchscreen, você consegue perceber claramente, claro, o Windows 10 nada mais é do que um upgrade muito merecido do Windows 8. Você abre o Windows 10, muita coisa do Windows 8. Só que assim, a diferença de filosofia ali acaba sendo bem clara. O Windows 8, ele foi lançado como um sistema, o que a gente costuma chamar em web, de mobile first. Mobile first é você primeiro priorizar o desenvolvimento voltado para dispositivos móveis. E depois você os adapta para telas maiores, para teclado, para mouse e tudo mais. Isso, por exemplo, na criação de um site é muito bom, que, por exemplo, quando você faz no mobile, ele não cabe tanta coisa quanto pro computador. E aí você vai colocar no mobile apenas o que é importante. Aquela firulinha, aquela coisinha boba que na verdade não faz sentido, não vai entrar. E aí você leva isso pro navegador Vai levar só o que é importante, não vai precisar levar o que, que não é importante. Conceito mais ou menos esse. Exatamente, porque até antes desse conceito, o que as pessoas faziam? Elas construíam um website no computador. É um sítio na internet. Porra! Um sítio, elas construíam um sítio no desktop, e na hora de fazer a versão mobile, elas tiravam as informações para poder fazer caber no mobile. E o que acontecia? O mobile era ruim. Agora o que acontece? Essa filosofia se inverteu. As pessoas fazem o mobile primeiro, com tudo aquilo que é importante, com tudo aquilo que é essencial para o usuário, e depois na versão para desktop ou para notebook, é o essencial acrescido de mais algumas funcionalidades, né? Essa é a ideia, e essa era a ideia do Windows 8. Só que acontece, isso daí foi um fracasso, porque a Microsoft se esqueceu de que o Windows ele é um sistema para desktop. Agora, no Windows 10, a filosofia se inverte. É um sistema para desktop, claro, é um Windows 8, só que feito para desktop, feito para teclado e mouse, não impondo o uso mobile, mas com opções para o uso mobile. Um exemplo disso é o Continuum. Ou seja, você não está ali usando o Windows 10 com do tipo, pô, isso aqui é feito para dedo. Não, você está usando o Windows 10 do tipo, não, isso é feito para mouse e para teclado, mas destacou ali, no caso de um notebook conversível, de um tablet conversível, você destacou ali do teclado, ele vira um tablet. Ou seja, ele é algo opcional, ele não é algo imposto, né? Então, é ali, feito para desktops e adaptados para tablets. Por quê? Porque o Windows é um sistema de desktops. A Microsoft tentou aplicar esse conceito de mobile first no Windows 8, e não deu certo. E aí a gente pode também fazer um paralelo com essa parte de desenvolvimento mobile. Após essa onda de desenvolvimento mobile que teve nessa parte da parte de criação de sites e tudo mais, houve uma outra onda que foi responsivo. Responsivo. É design responsivo. E aí, no caso, ao invés de ser uma versão mobile e uma versão pro seu computador, na verdade vai ser tudo responsivo. Ele vai se adaptar a cada tipo de tela. E aí, se eu tenho um celular de 3 polegadas, vai mostrar diferente do celular de 5 polegadas. Um tablet de 7 polegadas vai mostrar diferente de um tablet de 11. É bem isso aí mesmo, Felipe, que você tá falando. E é isso que hoje é o Windows 10. Ele é um sistema operacional responsivo. Justamente. É bem isso mesmo. O Felipe, eu acho que ele analisou perfeitamente o que é a ideia. Transformar o Windows em um sistema responsivo. Basicamente, a ideia que é, e é algo que até ocorreu nessa parte de desenvolvimento web, que lá para os lados de 2010, 2011, que foi que surgiu bastante essa parte de mobile first. E depois que surgiu, mais ou menos, entre o ano passado, assim, que realmente pegou essa parte de design responsivo, que é o que está sendo aplicado agora esse ano ao Windows 10. É algo que pode vir, mais ou menos, que está dentro de uma tendência até atual em vários outros segmentos até. Porque quando surgiu a onda mobile, beleza, as pessoas pensavam em mobile first. Ou seja, não, vamos criar para mobile. Depois a gente cria uma outra versão mais recheada para desktop. Só que não, a tendência, logicamente, que na internet as coisas evoluem muito mais rápidas. As tendências se evoluem muito mais rápidas na web do que em sistemas operacionais, em softwares e tudo mais. E as tendências web mostraram que não, eu não preciso criar dois sistemas diferentes, um para mobile e outro para desktop, né? E eu não preciso criar um sistema feito para mobile e o desktop se adapta ali. Não, eu crio um sistema responsivo. É uma coisa só que se adapta de acordo com a tela, de acordo, no caso do Windows, de acordo com o dispositivo de entrada que eu estou usando. Teclado mouse ou touchscreen. Uhum. E aí pode aplicar até para o Xbox, que é diferente. Que é diferente daquela Surface Hub que eles apresentaram também no evento, que é uma tela de 80 e tantas polegadas. Que é diferente de outras aplicações que tem de internet das coisas, do HoloLens, que também é um Windows 10, e várias outras coisas que a Microsoft tem tentado abrir os braços do Windows 10 para captar tudo, e vamos ver se o braço realmente ela vai conseguir abraçar tudo isso, ou se alguma coisa vai escapar entre um lado ou outro. Basicamente assim, quando lançou o Windows 8, no caso do Xbox 360, por exemplo, o Xbox 360, ele tem ele usa a interface Metro. Uhum. Você vê ali a tela inicial dele, navegando dentro do menu, tem as tiles, a navegação do menu, tudo usando a interface Metro. E a Microsoft conseguiu adaptar muito bem esse tipo de interface usando o joystick. Uhum, ficou bem. Ou seja, ela conseguiu adaptar para o joystick um sistema que foi feito para touchscreen, né? Ela conseguiu fazer bem nesse aspecto. Mas só que um teclado e um mouse não é um joystick, né? Aí as coisas mudam. É, mas eu queria interromper e voltar um tiquinho no que vocês comentaram ali, que o Felipe tava falando, ah, instala Windows nisso, naquilo outro, internet das coisas, blá blá blá. Tem muito marketing nisso, né? Falar que o HoloLens roda Windows, falar que aquele Surface Hub roda Windows, daqui a pouco a Microsoft é dona de falar que o carro tá rodando Windows. Na realidade não é bem assim que funciona, né? Tipo, é um kernelzinho ali de Windows, porque a Microsoft não usa kernel de Linux, né? O kernel que ela mesmo faz, edita aqui e ali, mas não é a mesma coisa. Mas assim, o que eu quis dizer é que assim, não necessariamente eu não tô falando em questão de código, até porque eu não entendo nada disso. Eu quis falar assim da filosofia do sistema. Filosofia do sistema, o design do sistema, assim, as interfaces. Hoje a gente consegue ver que no Windows 8, no Xbox 360 e no Xbox One e no Windows Phone, a gente tem a mesma filosofia. Sim. É isso que eu quis dizer, que a ideia de aplicar essa filosofia para vários outros lados da tecnologia e tentar abraçar isso tudo. Uhum. É, o que o Felipe disse, o Felipe acabou falando a total verdade. Do tipo, porque a Microsoft tentou compartilhar código, o mesmo código, para vários dispositivos, no Windows 8. Prova disso foi que ele foi um bom sistema touchscreen, mas um sistema ruim para desktops e notebooks, ou seja, dispositivos de entrada tradicionais. Por quê? Porque a Microsoft compartilhou o mesmo código. Eu não diria ruim. Eu quero Windows. Eu não diria ruim. É, eu diria menos menos com a usabilidade. A usabilidade prejudicada. Isso, exatamente. Né? É, então, não, porque assim, o Windows 8 ele é um ótimo sistema, uhum. Mas a usabilidade dele, ainda mais para um usuário ali, navegar no Face, ficou complicado. É, então, o que acontece? Quando a Microsoft diz de Windows por toda parte, ela quer dizer a filosofia do Windows, a cara do Windows em todo lugar, mas que não necessariamente seja exatamente o mesmo sistema operacional em todo lugar. Porque o mesmo sistema operacional em todo lugar, a Microsoft tentou com o Windows 8, não deu certo. Quando ela fala de Windows em todo lugar, ela quer dizer enquadrados em todo lugar. É tiles, né? Tiles pra quanto é canto. Sim, é. Tipo tiles em todo lugar, mas debaixo dos panos, e essas mudanças ela tá querendo fazer no Windows 10, vamos esperar a build, que há uma maneira de você programar os aplicativos também é igual. Só que ela é a maneira de programar, a filosofia em todo lugar. Uhum. Agora, não exatamente a mesma interface. Aí já foi a falha que houve no Windows 8. Uhum. É, vamos esperar que esse futuro seja brilhante, né? Vamos esperar que a Microsoft... A gente acabou, no final das contas, divirtou um pouquinho do foco do bloco, né? Saber se era a salvação final do Windows Phone ou não, né? O Arles comentou isso no começo, mas no final acabou desvirtuando, porque o assunto acaba rendendo, né? Mas vamos esperar que o Windows 10 acabe segurando mesmo a ponta do Windows Phone. Porque eu já falei... Por favor, porque eu não quero usar o Android. Eu falei alguns... A gente não tá rico o suficiente pra usar iOS. É. Eu falei alguns Nextcast já atrás que o Windows Phone ia morrer. Será que vai? Olha só. Bom, é isso aí então, pessoal. Vamos encerrando aqui o nosso Nextcast. Esse papo ainda vai render muito. Longo pra caramba, pá. Com certeza tem muita coisa pra ver ainda sobre o Windows 10. Vai vir a build aí. O Phil Spencer do Xbox, a gente comentou só por alto aqui, falou lá que tem muita novidade também de Xbox na Gamescom. Né? Então, tem E3 aí também daqui a uns meses. Exatamente, que está relacionado também de uma certa maneira ao Windows 10. Então tem muita coisa que a gente vai ver ainda de Windows 10, então esse papo ainda vai render muito para frente. Agora a gente quis dar só uma pincelada no que a gente acredita da estratégia do futuro da Microsoft, tanto em níveis de aplicativo quanto na parte mobile, né? E vamos ver o que o futuro aguarda pra gente. Então, encerrando esse Nextcast, vou pedir os contatos dos nossos grandes amigos. Arles, como o pessoal te encontra por aí? Então, quem quiser me achar, eu tô no Facebook, Twitter, Instagram e menos no Tinder, que isso é coisa do Felipe. Contarei que em breve um participante de um Nextcast que já está gravado dedou a vida do Felipe, hein? Ixi! Então, eu sou ArlesSB em todas as redes sociais. Se você quiser achar tudo lá, pode ser no about.me/ArlesSB, que é nóis. Bruno. Bom, pessoal, eu aposentei meu About Me, mas as pessoas... Até que ultimamente estou participando bastante do Twitter. Então... É, 3 posts por semana. tá melhor do que eu. Mas a média sobe para 10 quando tem evento da Microsoft. Então, assim, você pode esperar até a build vai ter uns 5 posts, mas depois vai ter mais. Mas meu Twitter é twitter.com/... É Bruno Plefken, você pode me achar lá. Bruno, Bruno, lá. Fala como é que escreve seu nome, Bruno, pelo amor de Deus. Cara, ó, meu sobrenome é com 2 F's. Não, fala primeiro seu nome, que também não é comum, não. Porra. 2 F's mudos e 1 K seguidos. Então. Não, o Bruno enrola. Eu vou falar pra ele, porque ele é enrolado. O nome dele é. Não, tá no post. Não, mas tem gente que tá só no áudio, tá vendo só no feed e não vai saber, não. O nome dele é Bruno, B-R-U-N-N-O. Plefken, P-L-E-F-F-K-E-N. Porra, que nome difícil pra cacete. Muito hétero, né? Nossa senhora. Caralho. Não, isso é porque ele ainda não pôs o último nome dele no... Ainda tem não, meu tipo... último sobrenome, mas qual, esse eu tirei. Qual o seu nome? Bruno Plefken. Plefken? Eita, Lelê, tava demorando. Beleza, Felipe, passa os seus contatos. Olha só, atropelando o host. Vai se embora, atropela esse mineiro aí, porque eu sou o Felipe Machado e eu sou o cara mais prático do mundo, porque o meu é só abrir felipemachado.com. F-I-L-I-P-E, o Felipe, tá? Não é Felipe, é Felipe, igual tá escrito na Bíblia, que tá certo. Então, felipemachado.com, e lá vai estar todas as redes sociais e tudo mais que você pode saber a respeito de mim. Outras coisas eu esconto, beleza? Valeu. O Felipe tá achando que ele é o super profissional, que tem um site do portfólio agora. É, não, eu sou ninja, cara. Eu programo em HTML, sou foda. Sou foda, sou foda. Eu sou foda, eu sou o Fábio Teixeira, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tô sempre por aí, principalmente nas redes sociais do Venext. O Venext é VenextBR no Twitter, Venext Brasil no Facebook, VenextBR no YouTube. Queria o feedback de vocês sobre o novo Venext, que o Venext tá aí com cara nova, com... uma ideia editorial bem diferente. Então mande o feedback de vocês pro nextcast@venext.com.br, que a gente vai estar aqui respondendo todos os questionamentos de vocês, verificando as opiniões de vocês e atendendo as reclamações, ou não, né? Afinal de contas, o site é meu, eu faço o que eu quiser. Essa fala é minha. Eu roubei até a fala. Faço tanto que eu quiser que eu roubei a fala do ar. É isso aí, galera. Então mande seus feedbacks, digam o que vocês acharam do novo Venext, dos novos atrações, coisas novas ainda estão por vir, né? Vocês devem ter uma ideia do que é pelos títulos dos menus, mas a gente ainda não fez as atrações, elas estão a caminho. Mas é isso aí, pessoal. A gente tá fazendo, mudou um pouquinho o foco do site pra dar um conteúdo de mais qualidade, um conteúdo mais duradouro do que só aquela notícia do dia a dia, aquela correria que muitos sites já fazem aí com mais trigo, ao nosso amigo Alexandre lá do Windows Team, onde eu também posto esse Nextcast, né? Bom, é isso aí, pessoal. Eu já enrolei demais pra encerrar, então vamos nessa. Um abraço a todos e até mais. Valeu, falou. Valeu, falou. Abraço. Então vamos lá. Vai lá, Felipe. Não, eu vou chamar, né? Não, é... Vai lá, Fábio. Cara, o Bruno é muito gama do Bruno. Esse Bruno fala nada com nada, puta que pariu. Ai, ai, vamos lá. Como é que é o nome do telefone? Plus. Carinho lá? iPhone 6 Plus. Pera, rapidinho. É só aqui que tá rodando um áudio bizarro no fundo? Uma música? Acho que é, aqui tá normal. Gente, meu iPad tá louco então. Caraca. Tá pegando eu rádio. Eu tô ouvindo né, também. Peraí. Eu fechei uns aplicativos de fundo, acho que era isso. Esse iPad é do capeta. Vai, continua, desculpa. E agora eu me perdi. Valeu, Felipe. Pô, falou do cara que comprou o iPad 6 Plus. É. Não, iPhone. É, iPhone. Ah, pô. Corta essa parte, pula pra frente. É, vai que toma um processo depois. É, então, não. Ai, ai. Vamos lá, galera. Seus contatos aí, Arles, como o pessoal te encontra? Então, quem quiser me encontrar, Arles? Eu tô no Facebook. Dormiu. Tô no Facebook. Oi? Bom, o Arles dormiu. Não, gente. É, então. Vamos lá, Bruno, vou te chamar. Oi, beleza, galera. Agora tava. É que eu encostei aqui, aí sem querer eu mutei o microfone. Que burro. Vai lá. É touchscreen. Então, vou chamar touchscreen também. Eu tava aqui falando lindamente, passando os meus contatos e ninguém ouvindo. Mas tá gravando. Eu podia continuar e deixar vocês no vácuo. É, enfim. Você podia ter feito isso, nós não ia saber nunca. Mas vamos lá, peraí. E a gente que é burro, né? Eu já tô falando. Ah, tu roubou meu valeu falou, eu sempre falei isso. Chupa.